Corno 273, alternada 133, decimal 25. 3325, obrigado. Prossiga táxi Lima Mike Quebec. Na Quebec vai manter posição e chamar a torre 1186 para o cruzamento. Ok, vou chamar a torre 1186 na Quebec. Controle, é o 35218, você não quer? 35218, está sendo a identificação, vou ir para o Odiamã para a chegada Amã, desça para 4000 pés, quem negar no 019. Por Odiamã, descendo para 4000, 1019, graças. Gol 1884, passa 190. Gol 1884, sendo autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 050, que é negar no 019. Mari 050 no 019. Salvador, boa noite, J3197. J3197, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. J360, pode voar direto da EL? Autorizado, então 3197. 3197 da EL. Trip 5218, voo direto Duna, descendo para 3000 pés, que negar no 019. 5218 Duna, muito grato. Duna 884, confirme sua velocidade. Indicada 280. Coluna 884 para sequenciamento, reduza para 2509 a velocidade. 2509, 1884. Salvador, boa noite, LJ6728. LJ6728, acende a identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 080, QNH10019. 080 na mar e o LJ6728. LJ6728, reduza para 2509, é o número 3 na aproximação. Está reduzindo. Trip 5218 tem condições de manter high speed até mais próximo de Duna? Vai manter 250 até 5 milhas de Duna, cara. Estimativo, desça para 2 mil pés, autorizado a final em LSXE, pode ser avisado no localizador. Muito grato, para 2 mil vai reportar esse avisado. Jet 6728 desça para nível de voo 060. 060, 6728. Salvador, boa noite, o TAM 3662, cruzando 170 para 150, sentido da Chelle, se possível, para o editado. TAM 3662, excelente identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 070, que negar no 0 no 9, mantém a chegada número 4 na aproximação. Afirmativo, para o 70, então, mas manter a descida do TAM 3662. TAM 3197, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. Vai chamar 251-3325-397, boa noite. Jet 6728, reduza para 230 nós. 230-6722. 1884, reduza para 230 nós a velocidade. 230 nós, 1884. O 1884 desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 19, 1884. Objeto 6728 desça para nível de voo 050. 050, né, cada vez. Van 3662, desça para nível de voo 050. 050, 3662. Objeto 6728, desça para 4 mil pés. 4.000, 6722. 884, signo tráfego, 12 horas 10 milhas, Alfa Tango 72, desça para 2 mil pés, já pode estabilizado no localizador. 2 mil pés, informar no localizador, 1884. Altitrip 528, está estabilizado. 521, chame torre 118, décima meia. 386, grato pelo apoio, até daqui a pouco. Com 984, autorizada a final ILS, é estabilizado o localizador. Localizador, 1884. Objeto 6728, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador. 2 mil, reportará estabilizado 6722. São 3662, desça para 3 mil pés, que é negar no 019. 3.000, 1909, está 3662. Está interceptando o localizador, 1884. Uno 884, sobre torre, 118, décima meia. 186, 1884, bora. Objeto 6722, autorizado a final do procedimento ILS X-ray. Autorizado para o Web 6722, procedimento X-ray. Então, 3662, desça para 2000 pés, é livre dos mínimos de altitude, reporte estabilizado no localizador. 2000, reportará estabilizado no localizador, o então, 3662. Tom, 3603. Isso, antes disso, por gentileza, pede por gentileza para o operador de finger, se a senhora tiver contato, que disparou o finger aqui no 06, tá pitando e tá próximo, o sensor tá próximo da porta aqui, a altura do finger, por favor. Tá, vou falar com o pessoal do CO aqui e já te pago a cópia, tá? Combinado, obrigado. Então 3603, já informei pra Aero, já tá mandando alguém aí, pronto pra cópia? Corta 3603. Autorizado Guarulhos 340 via Apesolo no meio, subida da Eulida Bridge, curva direita após a decolagem, o código transponder é o 5545 e o controle 120 decimal 8. Não, 3. 603 está autorizado, Guarulhos, no 340, saída da El, Leda, após Brit, apresilou 16, conforme rota, 5545, transponder, controle 1208, 3603. 3603, cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Camarada, 3603. Paulo, Salvador, 35219. 5218, táxi autorizado, Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette 13, 5218. Salvador, voo no 884, livrou. Voo no 884, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 9. Livrou, Alfa Juliette, 89, voo no 884. Paulo Salvador, confirme a posição para o 5218. 5218, prossiga. Confirme a posição de estacionamento. Tá aqui para a gente, tá remota 13. É, não tem nenhum parqueador aqui. Nenhuma das remotas? Tem nenhuma. Vou informar isso aí. 3662, chame torre 118, décima meia. 118,6, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, WebJet 6728, me pronto. 6728, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para 04. Então, 3858, vou direto e táxi, desça para nível de voo 080, que é legal no 019. Desça 080, por onde táxi 1018, o táxi 2858. Então, 3858, que é legal no 019. Afirmativo, no 019, 3858. No plano de voo, a subida da El, Leda, Bridge, curva direita, ponta de decolagem, 5547 é o código, 1210, decimal 8 é o controle. Acompanhador, passe 30, 316, Bridge, da El, Leda, 5547, 208. Tá correto, Serra Hotel Charlie, confirma o PLB, por favor. Vai ser um total de 5 a bordo. 5 a bordo. Acendo meu destaque de decolagem, agora com a torre 18,6 tem um bom voo. Solo Salvador, boa noite. O TAM 3662. 3662, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 08. Alfa e Juliette para o 08, TAM 3662. Salvador no 613, da Gol para Copa. 3603? Romeu no 3. Pronto para a Copa Brasília? Pronto, Copa. Autorizado Brasília, nível de voo 360 via Peugeot 7, árvore LF a subida, primeira curva à direita após a decolagem, 5550 é o código, 120 decimal 8 é o controle. Autorizou 360, a Peugeot 7, decolando 0, árvore LF com a primeira curva à direita, 5550 transporte, 208 controle, o número. Correto, chamo para buscar estacionamento. Tan 3603, posição 62, pronto para posicionamento. Para aguardar a passagem do Tan retaguarda, do seu colega essa retaguarda, tem que passar, pode iniciar no 62. Está passando agora? Está passando o Tan, está ali o posto 3603, mandado. Afirmativo, já passou a retaguarda.